invasor. Os meios, a ideia é dividir tudo igual, meio a meio. Meridiano de Greenwich, trópico do Equador. Coordenadas pro navegador, pro aviador. Sou contestador, problemático. Só o oxigênio no nariz é democrático. Intacto, mesmo após impacto, não sou simpático. Tira essa mão suja do meu rádio. Onde cê vai, tio? A pegada é aqui mesmo. Quem tava perdendo, vai se fortalecendo. Meio mais ou menos, cheio de remendo. Mais dedicação do que talento, eu tento. Ha, alimento o sonho da estabilidade. Envelhecer com tranquilidade. Ser reconhecido pelo neto. Aí vovô do rap, manda o verso certo. Tem plantas e humanos, tem minas e tem manos. Tem um que passa pano e outro doido pra dar cano. Fulano e Beltrano, engano se pensar que nada tem sentido ser feliz de respirar. Em tudo há dois lados, positivo e negativo. O que conta não é sorte, é permanecer ativo. Cabeça a milhão, sempre bem apetitoso. Enfrentando os desafios mesmo sendo perigoso. Hip hop incomoda porque traz informação. Liberta sua mente, liberta da prisão. Educa o garoto que é largado na quebrada. Correndo pelo certo, não pensando em dar mancada. Nossa energia sempre tem que ter valor. Não desperdiçar com quem não sabe o que é amor. Ter força de um trator, ligeiro que impostor. Que só vive destruindo a vida de um sonhador. Um, dois, teste, a zica tá formada. Eu vou dizer, sem maldade, a parada tá armada. Não pega nada, nem sei. Opa, cê não entendeu, escreveu, não leu. Se perdeu, se fudeu. Olha o breu que ocorreu, vacilou, mal comeu. Cobiçou, nem era seu, era meu. Você sofreu, esqueceu. Casca de queijo não faz bem pra mente. Já dizia minha avó, ó, a chapa aqui é quente. Invasou, tô no flow brincando com o alfabeto. Delonar a família que trinca no papo reto. Quem é, tem acesso, nem é na internet. É o som que trinca com os manos de norte, sul, a leste, oeste. Favela me inspira e nunca desconsidero. Se for preciso, começo do zero. Humildade aqui venero. Hip hop, rap, eu tô na trilha noite e dia. Na sintonia dos meus versos com destreza e simetria. Passo a passo, passo, vazou. Foi no passo a passo que um dia chegou. Passo a passo, passo, vazou. Foi no passo a passo que um dia chegou. Passo a passo, passo, vazou. Foi no passo a passo que um dia chegou. Passo a passo, passo, vazou. Foi no passo a passo que um dia chegou.